Podcasting Portugal. Podcasting Portugal é o primeiro podcast em Portugal a oferecer conteúdos úteis e de vanguarda sobre negócios, marketing, internet e tecnologia. Podcasting Portugal pretende, assim, trazer-vos semanalmente os melhores conteúdos, as melhores entrevistas, os melhores artigos de opinião, as melhores análises sobre negócios e marketing, sobre internet e tecnologia. Podcasting Portugal será elaborado por dois profissionais da área. São eles Miguel Duarte e Ricardo Cobra. Miguel Duarte na área de negócios e marketing, Ricardo Cobra na área de internet, web design e tecnologia. Poderão saber mais e subscrever o nosso podcast em www.podcastingportugal.blogspot.com e enviar-nos um e-mail para podcastingportugal@gmail.com no sentido de esclarecermos dúvidas, questões ou simplesmente dizer um olá. Espero que apreciem o nosso podcast, que o subscrevam e que votem por ele nos vários sites à disposição no mercado. Este é o primeiro podcast da Podcasting Portugal e, sendo assim, só me resta dizer uma coisa para despedir.